aí. Essa pra quem considera o rap um jogo. Ha. Pra quem faz do rap uma competição, uma disputa. A firma não precisa provar mais nada pra ninguém. Já era, João. Não deu, não tem competição, eu sou mais eu. Já que entrei no rap, eu não vou desistir. Tem que ter responsa e compromisso pra você e pra mim. Eu não vim aqui fazer graça, eu vim me divertir. Pois agora eu sou um bom motivo pra você sorrir. Você quer curtir? Vem. Você quer dançar? Vem. Você passa mal quando vê mulher bonita e vem. Não se sente bem, fala, não gostou de mim, fala. Só repara bem, dos meus pés até a cabeça e fala. O estilo é futurista, número um da pista. Determinado, eu boto fogo, rarasta a vista. Isso aqui que é som, rap. Ou se vê, se não se esquece, quando eu comando black. Todo mundo aqui se mexe, quem vem pra ver já se envolve, já se resolve. Tá pensando que eu tô brincando? Tô só filmando, frequentando várias festas black. Curtindo o som, tô simplesmente falando a verdade. Os atrasados passam mal. Vai atrás do seu, vê se esquece o meu. Não diga que sou ruim, vem com quem se meteu. A banca já te viu, disfarçou, mas não deu. Não tem competição, mano, eu sou mais eu. Corre atrás do seu, vê se esquece o meu. Não diga que sou ruim, vem com quem se meteu. A banca já te viu, disfarçou, mas não deu. Não tem competição, mano, eu sou mais eu. Agora é hora de mostrar mesmo quem sou. Um cara de pivete, canto rap, tô no palco e dou um show. Mente afoita, língua solta, quem gostou, gostou. Essa é a firma, então prazer, sou WX Show. Já faz parte da estratégia, não tem média sem dar vela. Bico sujo, perde a rédea, vira fera, sendo a vela. Tá com medo, faço a reza, faz a cena, passo rela. Mina veja, mostra a tela, eu tenho pena, é só cadela. Quando andava de bike, ele olhava pra mim. Não vestia tênis Nike, ele olhava pra mim. No colégio, à tarde, ele olhava pra mim. Hoje tá lá no meu site, não desgruda de mim. Cê tá ligado e avisado e sabe disso muito bem. Que não tem competição, competição não tem. O seu desfile até aprovo, mas eu quero que é meu. Porque não tem competição, gato, eu sou mais eu. Corre atrás do seu, vê se esquece o meu. Não diga que eu sou ruim, vê com quem se meteu. A banca já te viu, disfarçou, mas não deu. É que não tem competição, mano, eu sou mais eu. Corre atrás do seu, vê se esquece o meu. Não diga que sou ruim, vê com quem se meteu. A banca já te viu, disfarçou, mas não deu. Não tem competição, mano, eu sou mais eu. Corre atrás do seu, vê se esquece o meu. Não diga que eu sou ruim, vê com quem se meteu. A banca já te viu, disfarçou, mas não deu. É que não tem competição, mano, eu sou mais eu. Corre atrás do seu, vê se esquece o meu. Não diga que sou ruim, vê com quem se meteu. A banca já te